Nó, uma das maiores empresas de rastreamento do Brasil. Ao instalar o rastreador da ViaSat, o seu veículo passa a ter monitoramento 24 horas por dia em qualquer lugar do Brasil. E agora uma outra novidade, chip multioperadora, pega em qualquer operadora de telefonia celular. Maiores informações, ligue 9462-7305 ou 9407-1295. Bom, é hora de falar de esporte. O Atlético Paranaense começa nesta quinta-feira uma série de partidas decisivas. Se quiser manter viva a chance de conquistar a Libertadores pela primeira vez e levantar novamente o caneco da Copa do Brasil, o Furacão vai ter que passar por adversários difíceis. Pela Libertadores, enfrenta o Estudiantes a partir das 9h30 da noite no estádio Jorge Luiz Irixi, em La Plata. No jogo de ida, 0x0 na Arena da Baixada. Qualquer empate leva a decisão para os pênaltis. Quem vencer, garante vaga na semifinal. Apesar de uma maratona de confrontos, o técnico Luiz Felipe Scolari garante que o Furacão está preparado. Temos quinta-feira um jogo decisivo. Nós sabemos como enfrentar o Estudiantes. Eles também sabem como nos enfrentar. Vamos ter a dificuldade do estádio, mas o estádio era com uma vibração muito grande de adversária. Nós já sabemos enfrentar esses detalhes e vamos ver se a gente consegue com qualidade técnica superá-los. Depois vem Flamengo, mais uma decisão e assim vamos. Até o fim de agosto, pelo menos, para ver se passamos mais duas fases nas duas competições importantes para respirar um pouquinho. Porque é importante para nós do Atlético que a gente cresça não só no aspecto Brasil, mas no aspecto América Latina. O Atlético é um clube grande que pode se tornar muito maior, mas que tem que dar passos e a gente está caminhando para isso. Depois do Estudiantes, o Atlético tem dois compromissos consecutivos contra o Flamengo. Domingo pelo Campeonato Brasileiro e quarta-feira na partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A situação é igual à do confronto com o Estudiantes. A única diferença é que o Furacão decide a vaga na Arena da Baixada, no Maracanã. Os rubro-negros ficaram no 0x0. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Maurício Costa. Agora em União, 1h02, estamos apresentando Informativo 87 pela sua Vale do Parnaíba FM. Hoje, quinta-feira, 11 de agosto de 2022. Olha, e vem aí, portanto, dia 14, né, próximo domingo, a feijoada beneficente ali no Bar do Negão, a partir das 10 horas da manhã. Lá você vai conferir uma deliciosa feijoada. A feijoada, lembrando que a feijoada é 0800, você não paga pela feijoada. E você vai concorrer a muitos brindes, né? São mais de 20 brindes. Para concorrer aos brindes, você deve comprar a sua cartela, que custa apenas R$20. Lá no Bar do Negão, aqui na portaria da emissora com a Bel. Enfim, participe, colabore. É uma feijoada beneficente, o bingo, toda arrecadação será revertida para doações aí para a família do Ayrton, né? Saudoso Negão, portanto, no próximo domingo, Dia dos Pais, a partir das 10 horas da manhã. Todo mundo convidado. Agora 1h03 na cidade de União. Obrigado pela audiência ao nosso amigo Raimundo Reduzino, né? Aí no Morro do Borel, obrigado pela sintonia. O Filhinho também, né? Ouvinte Cadeira Cativa, ao nosso amigo Antônio Andrade, né? O homem do cheiro verde aqui na Aneirão Coutinho, né? Obrigado pela sintonia. Ouvinte de longas datas também. Ao seu Neguinho, da banda de música ali no bairro São Francisco, na rua Quintino Bocaiúva. Obrigado aí pela audiência. Bom, agora 1h03 em União. Prosseguimos com o Informativo 87 pela sua Vale do Parnaíba FM. E a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, foi eleita para presidir o Supremo Tribunal Federal. A ministra Rosa Weber foi eleita nesta quarta-feira presidente do Supremo Tribunal Federal. A posse está marcada para 12 de setembro, quando o ministro Luiz Fux, atual presidente, completará mandato de 2 anos e deixará o comando da corte. Após a votação, a ministra recebeu os cumprimentos dos colegas e afirmou que está honrada em comandar o STF. A eleição é simbólica, porque a ministra ocupa atualmente o cargo de vice-presidente. A ministra declarou que vai procurar desempenhar o cargo com toda a seriedade, sempre na defesa da integridade, da soberania, da Constituição e do regime democrático. Com a posse de Rosa Weber, o cargo de vice-presidente será exercido pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Com informações da Agência Brasil, Beatriz Arcoverde, da Rádio Agência Nacional. Agora 1h04 na cidade de União. Prosseguimos com o informativo 87, viu? Como o homem é cadilicativo mesmo, viu, Álvaro? Bastou falar, o homem deu positivo aqui, né? Ah, mas moço, tá na escuta, né? É isso aí, seu Antônio. Valeu pela audiência. Bom, e recebendo aqui uma informação tanto... É triste, na verdade, né? O que acontece? Vídeo mostra momento em que suspeito atira fogo, né? Joga fogo, né? Em corpo de homem, na Asa Sul, em Brasília. A vítima seria, portanto, de União. O fato aconteceu em Brasília, mas a vítima seria de União. O crime aconteceu, portanto, na madrugada de hoje. O corpo de Joelson Rego, de 29 anos, foi encontrado carbonizado na quadra 302. O suspeito, conhecido como Jamaica, foi preso e disse que era ameaçado pela vítima, né? Será? Bom, a vítima não está mais aí, não pode contar, né? Não pode confirmar ou negar. A polícia identificou e prendeu, portanto, o suspeito de matar a facadas o morador de rua Joelson Rego, de 29 anos de idade. O fato aconteceu, portanto, na madrugada desta quinta-feira, na quadra 302 da Asa Sul, lá em Brasília. O corpo da vítima foi encontrado já carbonizado. De acordo com investigadores, o suspeito tem 34 anos de idade e é conhecido como Jamaica. O momento em que ele colocou fogo no cadáver de Jailson foi gravado por câmeras de segurança, né? Tem as imagens, o cara atirando fogo, né, no corpo do outro, né? Após esfaqueá-lo, né? Ele quis ter a certeza de que o serviço estava feito por completo, né? Que coisa, rapaz. Obrigado, Toniel, também, né? Ouvinte Cadeira Cativa, obrigado. Ligadinho, né, Toniel? Valeu aqui o nosso amigo Wilson Sampaio também, a família Sampaio. Sempre na audiência, obrigado pela sintonia. Agora, 1h07 na cidade de União. Trabalhamos no oferecimento da Autoclima Refrigeração. Trabalho especializado na manutenção de ar-condicionado, bebedouros, geladeiras, freezers e climatizadores. Lembrando que a Autoclima Refrigeração também compra e vende geladeira e freezer e paga um excelente preço, né? Você tem uma geladeira aí usada, está encostada, só ocupando espaço, ou então freezer, e esses objetos ocupam realmente muito espaço, você pode vender para a equipe da Autoclima Refrigeração. O telefone de contato é o 94-36-54-39. E lembrando que lá na Autoclima Refrigeração, a limpeza completa do seu aparelho de ar-condicionado, você paga apenas R$ 80. E lá, aceita todos os cartões de créditos. Agradece a equipe da Autoclima Refrigeração, localizada na Benedito Rego, no centro de União, ali pertinho do Frango Delícia e arrumadinho do Neto, né? Por falar em Frango Delícia, você já garantiu o seu almoço hoje ali no Frango Delícia? Ainda dá tempo, dê uma passadinha por lá e garanta aí o almoço, melhor cardápio de União, indiscutivelmente, e o melhor preço, por apenas R$ 10, você garante o seu almoço todos os dias ali no Frango Delícia e arrumadinho do Neto. Telefone para contato para você fazer o seu pedido. A partir de duas quentinhas, a entrega é imediata. 94-29-05-82. Lembrando que lá também aceita todos os cartões de créditos. Obrigado pela audiência, que é o nosso amigo Naldo, né? Também pela sintonia. Valeu pela audiência. É isso, Naldo. Infelizmente aconteceu esse episódio lá em Brasília, né? 1h08 em União, vem chegando Rodrigo Constantino, que vai comentando o tema de hoje. Eles amam Fidel Castro, mas se dizem democratas. O escárnio tomou conta de vez da velha imprensa, que já morreu, mas respira por aparelhos. Os tucanopetistas não conseguem mais esconder o viés ideológico, a histeria antibolsonarista. E para atacar o Bolsonaro estão dispostos a tudo, inclusive a bajular esses que defendem tiranos assassinos como se fossem democratas. A esquerda quer usurpar a palavra democracia sem qualquer compromisso real com a essência da coisa. Basta ver o caso de Lula. Ele sempre foi companheiro ideológico e de viagem de Fidel Castro, o maior tirano que o continente já teve. Certa vez, recentemente, Lula chegou a dizer que Fidel era o maior de todos os líderes das Américas. Democrata? Lula apoia até hoje o regime venezuelano. Chegou a pedir votos para Nicolás Maduro. Na era de Hugo Chávez, Lula afirmou que a Venezuela tinha excesso de democracia. Isso quando o regime opressor socialista já perseguia, prendia e até matava adversários políticos do tirano. Bem recentemente, Lula saiu em defesa do seu companheiro da Nicarágua, o ditador Daniel Ortega, que chegou a ser comparado por Lula a Angela Merkel, justificando a sua longa permanência no poder, ignorando, claro, as diferenças básicas entre uma Alemanha democrática e o modelo autoritário da Nicarágua. Democrata? Não obstante, com todo esse cinismo que cheira a psicopatia, Lula escreveu: defender a democracia é defender o direito a uma alimentação de qualidade, a um bom emprego, salário justo, acesso à saúde e educação, aquilo que o povo brasileiro deveria ter. Nosso país era soberano e respeitado. Precisamos juntos recuperá-lo. Fecha aspas. Eis aí a tirania da visão, o monopólio dos fins nobres, a interdição de um debate sério e adulto. Democracia, afinal, é sobre meios, não fins. Você defende mais comida e emprego para os pobres? Então, parabéns, você é um democrata, diz Lula. Em qual manual ele tirou essa definição tosca? Defender a democracia é defender a ditadura cubana, por acaso? A ditadura venezuelana? Ou a ditadura da Nicarágua, como Lula faz? Defender a democracia é defender ou comandar o mensalão petista que usurpou a representatividade ao comprar os votos de parlamentares eleitos? Nada disso importa. Os respeitados tucanos que assinaram a cartinha patética em defesa da democracia, nem com a assinatura do próprio Lula agora, desistem de insistir nessa farsa. Perfis bolsonaristas menosprezam carta pró-democracia, diz estudo, postado aí num site. É, menosprezar esse troço é não ser otário, afinal de contas, essa carta não é pró-democracia e sim pró-Lula, o que é diametralmente oposto. Um procurador signatário da cartinha foi ao jornal aí, nessa quarta, explicar a necessidade de uma defesa da democracia neste momento. O sujeito disse que a carta não era contra ninguém em especial e logo em seguida passou a só detonar Bolsonaro e falar de ameaças imaginárias terríveis ao nosso sistema democrático. Ele tinha fala mansa, é verdade, mas como disfarça mal a militância. Quando o apresentador, já que os comentaristas do jornal não puderam participar da entrevista, pelo visto, questionou sobre corrupção, o procurador disse que a carta era muito específica, sobre democracia apenas. Corrupção é outro assunto, assim como desigualdade social. Ele ignorou o fato de que a corrupção do mensalão petista corroeu de dentro a própria democracia. Em seguida, o militante petista chamou as manifestações patrióticas pacíficas de golpistas e mencionou um pensador gringo esquerdista qualquer para dizer que a preocupação com a nossa democracia hoje é científica. Tão científica quanto a ciência da esquerda durante a pandemia. Uma farsa que já veio abaixo também, inclusive com um professor de educação física aí tratado como especialista por toda a imprensa, que agora já se filiou de vez ao PT para encerrar o teatrinho. Tudo no Brasil anda farsesco demais quando se trata da oposição ao governo Bolsonaro. E eis o que temos na prática. O Brasil apresenta os melhores indicadores econômicos da região, enquanto os países vizinhos mergulham no caos inflacionário, na recessão, em escândalos infindáveis de corrupção e perdas cotidianas da liberdade. Para piorar, a Argentina lulista passou a considerar a Venezuela e a Nicarágua países democráticos. Isso sim é virar pária internacional, motivo de chacota e vergonha no mundo todo. Eis aí a democracia que os signatários da tal cartinha tucana pregam. Olha, o fato é, a esquerda considera a democracia você concordar com ela. Concordou, é democrático. Não concordou, é ademocrático, né? É fascista, é racista, é misógino, enfim, é tudo que termina com ista e tá? Concordou, é democrático. Não concordou, aí você não é democrático. É simples. É uma lógica muito simples. Bom, vamos a mais um bloco de apoio cultural. Já já tem mais notícias. Rádio Vale do Parnaíba FM. Informativo 87,9. Apoio Cultural. Na farmácia. Drogarias Pague Menos. Agora tem. Aqui tem Farmácia Popular. Pra quem ainda não ouviu falar, na Farmácia Popular é um programa do governo federal que oferece remédios de graça para hipertensão, diabetes e asma. E ainda 90% de desconto em vários medicamentos. Traga a receita, CPF e um documento com foto para Drogarias Pague Menos e governo federal. Drogaria São Cosme e Damião. Mais saúde pelo menor preço. Agora estamos em novo endereço, com melhor localização para melhor atendê-los. Esquina com Agnello Sampaio, próxima à antiga praça de eventos, bem no coração da cidade. Contamos com medicamentos éticos, genéricos e similares, fraldas, perfumaria e sorvetes variados. E o melhor para você: disponibilizamos serviços do Banco do Brasil e Banco Bradesco, saques, depósitos e pagamentos de boletos. Dispomos de serviço de entrega em União, horário de atendimento. Segunda a sábado das 7 horas às 21 horas e aos domingos das 8 horas ao meio-dia e das 17 horas às 21 horas. Aguardamos todos vocês. Preços imperdíveis. Traga sua receita. Drogaria São Cosme e Damião. Mais saúde pelo menor preço. Telefone para contato: 86 98825 9861 ou 86 99469 5579. Venha para a Drogaria Júnior. A drogaria que o povo confia. A mais completa da cidade, com uma equipe qualificada, preços baixos, promoções e tudo o que você precisa para a sua saúde. Drogaria Júnior. Venha nos fazer uma visita. Perfumaria, produtos infantis, fraldas infantis e geriátricas com os menores preços, produtos ortopédicos, medicamentos éticos, genéricos e similares, vitaminas em geral. E atenção para as promoções. Losartana 50mg, R$4,99. Hidroclorotiazida 2,99. Vitamina C 5,99. Betacortazol 9,99. Nimesulida 2,49. E ainda hidroclorotiazida 25mg, 3 caixas por 5,99. Losartana potássica 50mg, 3 caixas por 9,99. Drogaria Júnior, a drogaria que o povo confia. WhatsApp 86 995 82 99 90. Rua 7 de Setembro, esquina com a Benedito Rego. Agradece o Júnior da Farmácia. Vale do Parnaíba FM. Informativo 87,9. Agora 1h17 em União. Rapaz, doutor Pessoa voltou, Álvaro. De novo. Tem mais, ainda é pior agora. Bom, de acordo com o Sindicato dos Servidores Públicos de Teresina, durante uma manifestação que aconteceu ontem na rede municipal da capital, na escola Francisco Prado, que fica no bairro Satélite, isso ontem, duas professoras teriam sido agredidas. Segundo os manifestantes, quem foi que agrediu? Doutor Pessoa. Em uma delas, ele teria inclusive chutado. Houve tumulto quando o doutor Pessoa saía da escola. E o piauiense está registrando tudo aqui, ó. Atenção! Não vamos permitir que destrua a educação! Vai ter! É, realmente aparece ele empurrando a pessoa, né? Que destrua a educação! Pois é, prefeito de Teresina, doutor Pessoa. Aí o segurança empurrando também, né? Bom... Tá feio o negócio por lá, viu? Rapaz, é muita coisa. Que destrua a educação! Tá ruim, viu, doutor Pessoa? O negócio tá fácil, não. Quem? Ele sempre gosta de falar isso. Alguém faz uma pergunta pra ele, ele se faz de desentendido aí, já emenda esse quem, né? Pois é. Mas foi ele mesmo aí, tá? O piauiense tá mostrando. É bem nítido, né? Inclusive quando segurança empurra o manifestante. Que coisa, rapaz. Tá feio. O negócio do doutor Pessoa não tá bom, não, viu? Não tava bom. Aí ficou ruim e agora ficou pior. Polícia Federal faz nova operação contra fraude bilionária envolvendo as chamadas criptomoedas. 10 veículos de luxo avaliados em cerca de 6 milhões de reais foram apreendidos nesta quinta-feira em nova fase da Operação Criptos, voltada para desarticular uma organização criminosa no Rio de Janeiro, suspeita de fraudes bilionárias envolvendo criptomoedas no Brasil e no exterior. A ação, chamada Flyer One, contou com equipes da Polícia Federal e o Ministério Público Federal no cumprimento de 5 mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão na cidade de Cabo Frio, na região dos Lagos e na capital fluminense. Os alvos, que estão nos Estados Unidos, foram incluídos por conta das investigações na lista de procurados da Interpol. Segundo a polícia, um dos pilotos responsáveis pelo transporte de drogas do cartel de Pablo Escobar, que já tinha sido preso, conseguiu sair do Brasil com um passaporte falso e, nos Estados Unidos, estruturou o esquema abrindo uma firma com utilização de documentos falsos para justificar depósitos feitos nas contas da empresa. O grupo também agia captando recursos em Portugal e em outros países. A investigação constatou ainda o depósito de criptoativos lastreados em dólar americano na conta do homem apontado como líder da organização. Os investigados poderão responder por emissão ilegal de valores mobiliários sem registro prévio, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Se condenados, as penas previstas chegam até a 22 anos de prisão. A Operação Criptos teve início em agosto de 2021 para investigar uma empresa na região dos Lagos Fluminense, que usava esquema de pirâmides financeiras por meio de especulação no mercado de criptomoedas. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Sonimar Luz. Agora 1h22 na cidade de União, notícia do portal 86.com. Homem é preso com maconha e mais 150 envelopes de cocaína. Fato aconteceu em Valença. Notícia do 86.com também aconteceu hoje. Então a Polícia Civil está atuando em todo o estado do Piauí hoje, né? Já falamos aqui na matéria do Posto União, onde a polícia prendeu um dos elementos que, segundo a polícia, faz parte do Bonde dos 40, da facção criminosa Bonde dos 40, né? Num sítio, né? Uma fazenda na divisa de Miguel Alves com União, portanto, atuando na região. E agora vem esse de Valença, né? Bom, no último dia 8 de agosto, um homem de 22 anos, e é só gente nova, rapaz. Ele não teve a identidade revelada, foi preso pelo 23º Batalhão da Polícia Militar lá de Valença. De acordo com a PM, com a fiscalização nas barreiras, o elemento que pilotava uma motocicleta foi abordado e identificado. O mesmo estava portando, ou seja, levando com ele, 9 quilos de maconha e 159 invólucros de substâncias análogas à cocaína. Os pinos, né, de cocaína, de acordo com o 86.com. Bom, além das substâncias, junto com o elemento, um revólver calibre 32 com 7 munições intactas também foi encontrado. O elemento e a droga foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para adotar os procedimentos cabíveis. É o que informa o portal 86.com. Também o portal 86.com, trazendo uma outra notícia a respeito da captura de um elemento que é acusado de cometer feminicídio há 14 anos no estado do Maranhão e foi preso pela polícia do Piauí. Né? Após 14 anos, homem é preso no Piauí acusado de cometer feminicídio no Maranhão. A informação também é do portal 86.com. Ou seja, ele matou uma mulher, né, lá no estado do Maranhão. Está 14 anos. Né? Driblou a polícia o quanto pôde, mas sempre, tem sempre um dia que a casa cai, né? Bom, na noite de ontem, um homem que também não teve a identidade revelada, ele foi preso em José de Freitas, no interior do Piauí. O elemento é acusado de ter matado a ex-companheira lá em Caxias, interior do Maranhão, fato que aconteceu há 14 anos. De acordo com a Polícia Militar do Piauí, o elemento foi preso durante os festejos de Nossa Senhora do Livramento, né? Nossa Senhora do Livramento, né? É sugestivo, livrou aí a José de Freitas desse criminoso aí, né? Pois é. Bem, o elemento foi abordado, identificado e preso ao ser apontado que havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de feminicídio. Bom, de acordo com o 86.com, o mandado foi expedido pela Justiça do Estado do Maranhão e após a identificação do elemento, os policiais deram voz de prisão e o conduziram para a Central de Flagrantes em Teresina. O elemento não esboçou nenhuma reação. É o que informa o portal 86.com. 1h25 em União. E atenção, o Dr. Aldo comunica que está atendendo no prédio Center Vida. Atende nas segundas, terças, quarta e sexta-feira. Dia de quinta, hoje, né, não tem atendimento. Mas dia de terça e dia de sexta, no caso amanhã, atendimento manhã e tarde. E atende pelo IAPEP, Unimed, Intermed, Mediplan e Humana Saúde. Mas atenção, você deve agendar a sua consulta. Telefone para agendamento é o seguinte, 9506-8519. Ou então, se você preferir, tem outro número, 8859-2898. Agradece, doutor Aldo. Olha, atenção você que está pretendendo, né, perfurar um poço tubular na sua propriedade, no seu sítio, sua fazenda ou até mesmo na sua casa, né? Está cansado de sofrer com os problemas de falta de água? Olha, chegou a oportunidade, né? Poço por um metro por apenas R$80. E ainda divide, né? Você pode fazer o pagamento parcelado no cartão ou boleto bancário. Quer saber mais? Ligue 9446-8008. 9446-8008. É só chamar e obter maiores informações. Mas eu acredito que no momento não tem oferta igual não, viu? Essa é uma promoção que é imperdível. R$80 o metro, né? Aproveitar porque logo, logo é certeza que vai aumentar, né? Por aí já é bem diferente o preço. Esse daí é preço, não tem igual não, viu? R$80 o metro. 1h27 em União. Olha, mais da metade da população brasileira admite que faz o chamado bico para ampliar a renda. Afinal de contas, quem é que não quer um dinheirinho a mais, né, Álvaro? Faz mal não, não é ruim não, né? Não é ruim não, meu amigo. Quase metade dos brasileiros com 16 anos de idade ou mais precisaram fazer atividades extras nos últimos 12 meses para complementar sua renda. A necessidade destes bicos foi relatada por 45% dos entrevistados em uma pesquisa amostral conduzida pela Inteligência em Pesquisa e Consultoria, IPEC, empresa fundada por executivos que respondiam pelo extinto Ibope Inteligência. A maior parte dos bicos relatados está relacionada com serviços. 33% dos entrevistados citaram ter complementado sua renda com serviços de manutenção, de beleza, de segurança, de motorista, de entregas por aplicativos ou ainda com trabalhos domésticos, de faxina, de babá, de aulas particulares e de cuidados com idosos e com animais. Outros 28% informaram que levantaram recursos para driblar dificuldades econômicas vendendo mercadorias, incluindo alimentos preparados em casa, objetos artesanais, roupas e artigos usados, cosméticos e produtos de beleza ou produtos em geral voltados para o comércio ambulante. Alguns entrevistados relataram obter renda adicional com mais de uma dessas atividades. A pesquisa mostrou ainda que a necessidade de realização de bicos é mais frequente em famílias com renda de até um salário mínimo. Com informações da Agência Brasil, Beatriz Arcoverde, da Rádio Agência Nacional. Agora 1h29 na cidade de União. Obrigado pela audiência, nosso ouvinte cadeira cativa da Lila, ali do residencial Santa Helena, né? Sempre, todos os dias, obrigado pela sintonia, né? Alcio Moreira e Dona Fátima, ali na Rua dos Cocos, também muito obrigado aí pela audiência. Olha, pessoal, na sequência você vai ficar com o programa Momento da Palavra na apresentação do Bruno. E a gente volta amanhã, se Deus assim nos permitir. Tenham todos uma excelente tarde e muito obrigado pela companhia até o presente momento. Informativo 87,9. 87,9. Rádio Vale do Parnaíba, 87,9. A primeira da cidade. Rádio Vale do Parnaíba, FM de União, ZYD 353, 87,9 MHz. Estúdio localizado na Rua Aneirão Coutinho, número 200. Telefone 3265-2196, 87,9. Digital, um empreendimento da Associação Comunitária de Rádio Difusão de União. Rádio Vale do Parnaíba, FM. O dia todo ligado em você, a primeira da cidade. A Vale do Parnaíba apresenta mais uma grande atração. Olá, meus amados, boa tarde, queridos, sejam bem-vindos, quinta-feira, já está no ar o programa Momento da Palavra, é uma alegria para nós já de estar no ar para compartilhar com vocês a Palavra de Deus, o estudo desta Palavra, da qual está sendo uma bênção e uma maravilha para todos nós. Amados, antes de tudo, gostaria de agradecer ao apoio cultural, gostaria de agradecer também a farmácia do Wilson, mais de 35 anos na cidade de União. Um ótimo atendimento todos os dias, das 7 horas às 20h30 da noite. Temos medicamentos e perfumaria em geral. Só lembrando também que na farmácia do Wilson, lá você vai encontrar testes para Covid-19. Lá você compra o teste da Covid, você leva para a sua residência, para a sua casa, no seu conforto. Você mesmo vai utilizar o teste da Covid-19. Queridos, também o Grupo Casa Nova, eletrodoméstico, cama, mesa e banho e utensílios para o lar. No Grupo Casa Nova você vai encontrar promoções de qualidade, formas de pagamento excelente. Você pode conferir no Grupo Casa Nova, aqui mesmo no Centro de União, Piauí. Lá você vai encontrar aquele imóvel que você procurava para renovar, para mobiliar novamente a sua casa. Aconselho a você a correr aqui no Centro de União, Piauí, no Grupo Casa Nova. Só lembrando também que na Banca do Pablo você confere, você vai encontrar frangos abatidos do mesmo dia, peixes de qualidade. Tudo isso você vai encontrar na Banca do Pablo, que está logo centralizado ali, ali atrás do SOS, sentido para quem vai para a Prefeitura de União, Piauí. Louvado seja Deus, querido, por isso é um prazer, uma alegria para nós estarmos aqui de segunda a sexta compartilhando o estudo da Palavra. Amados irmãos, nós estamos estudando a segunda característica. O culto reformado, ele é pactual. Ele não é apenas bíblico, mas o culto reformado, ele é pactual. E nós vimos que as escrituras, ela descreve este relacionamento como um casamento, né? A gente viu. Como um casamento, ou seja, como um casamento. O casamento possui um caráter legal e íntimo, e a mesma coisa é assim. O que mantém unido essas esferas de pensamentos é o fato de que nosso casamento é o quê? É um pacto, ou seja, um pacto entre Cristo e a sua noiva, entre a igreja que está aqui, a igreja que está ligada na terra com a igreja do céu. Este é o pacto da qual nós vimos ontem, né? Uma categoria bíblica para o culto. Nós destacamos isso aqui ontem, uma categoria bíblica para o culto. Hoje eu quero ver com você também que além de ter uma categoria bíblica para o culto,